os teus olhos são dos dois que só se encontram uma vez. Os teus olhos são dos dois que só se encontram uma vez. Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez. Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez. Ai, ai, a cor do ciúme tão estranhamente anilada. Ai, ai, a cor do ciúme tão estranhamente anilada. Lindos como a madrugada, etéreos como o perfume. Lindos como a madrugada, etéreos como o perfume. Deixou-me da onda que se desfez, levada pelas marés à praia. Não volta mais. Os teus olhos são dos dois que só se encontram uma vez. Os teus olhos são dos dois que só se encontram uma vez. Mas vê-los a vez primeira, meiga e crua, mas vê-los a vez primeira. É ver a luz meiga e crua da lua quando flutua no azul do céu. Altaneira da lua quando flutua no azul do céu. Altaneira, teus olhos trazem cegueira de amor e de embriaguez. Será por isso, talvez, que ao sabê-los tão fatais, Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez. Deus fez os teus, não fez mais, por ver o perigo que fez.